A minha pergunta, Divaldo, é a respeito das células-tronco, um assunto que hoje está sendo debatido na mídia, na sociedade, em todos os meios. Inclusive, há um projeto de lei e há também uma discussão lá no Tribunal de Brasília. Eu gostaria que você falasse a respeito da posição espírita sobre os embriões congelados, a questão da reencarnação, do aproveitamento desses embriões. Qual é a opinião sua e também a opinião doutrinária? Para nós espíritas, a questão das células-tronco embrionárias constitui um grande desafio. Porquanto o espírito começa o processo de reencarnação no momento em que o espermatozoide acopla no óvulo, transformando em célula, ovo ou neuroblasto. A partir daí existe vida, quer seja implantado no útero, quer seja a concepção in vitro. Especialistas em genética estão tentando demonstrar que somente a vida estaria em processo de realização quando por ocasião da implantação no útero, e que nesse período de desenvolvimento em que as células pela mitose multiplicam-se entre 4, 6, até mesmo 8, 10 dias, é que nós teríamos aquelas células capazes de reproduzir-se, repetindo a mesma qualidade que tem no órgão no qual seria colocada. Mas nós acreditamos que a partir do momento em que houve a fecundação, começou a vida. O Egrégio, o codificador da doutrina espírita, diz que a reencarnação começa no momento da fecundação. Vem então a questão daqueles embriões descartáveis. Que fazer? Nós consideramos que, ante a possibilidade de uns terem espírito e outros não terem, o descartar deste momento para poder justificar a transferência das células embrionárias é uma forma de interromper a vida. E optamos por preservar esses embriões até o momento em que a ciência disponha de novos recursos para encontrar células equivalentes àquelas que foram descobertas como embrionárias, as de maior possibilidade de recuperação da saúde. Felizmente, essas células-troncos têm sido encontradas na placenta, no cordão umbilical e mesmo na medula. Com um pouco mais de paciência, nós poderemos encontrá-la, quiçá, em outro órgão. Por isso, a questão é muito delicada e é necessário que se elaborem códigos de bioética para poder evitar que as pesquisas da ciência não sejam interrompidas, mas também para que a ciência não venha gerar monstros e criar situações embaraçosas que, para salvar uma vida, atente contra outra vida.